lugar, obviamente que eu queria saudar esta iniciativa e saudar a mesa e saudá-los a todos. E gostava de deixar-lhes aqui algumas reflexões que ao longo destes anos também tenho feito sobre esta matéria. E a primeira reflexão é que nós somos todos excelentes, somos muito bons a fazer diagnósticos da situação. E somos muito parcos em encontrar soluções e em decidir aquilo que deve ser a nossa ação política. E nós temos constatado de que o Porto Norte e a área metropolitana estão num declínio acentuado há muito tempo. E não houve respostas de estar num declínio porque não houve respostas para aquilo que é, em primeiro lugar, a alteração do tecido produtivo que se verifica nesta região e no Porto. E, por outro lado, não houve respostas para a nossa entrada na Comunidade Europeia, que deslocalizou os centros de decisão daqui da região norte para Lisboa e até de Lisboa para Madrid, para situarmos bem a questão de Portugal no contexto ibérico. E não houve falta de resposta, não houve aqui, do ponto de vista político, uma falta de resposta para este tipo de problemas. E como é que isto, do meu ponto de vista, se resolveria? Era efetivamente encontrar aqui um poder político forte, capaz de ele próprio decidir e encontrar as soluções e as respostas para este declínio e para estas mutações e alterações que se estão a viver no mundo globalizado. Do meu ponto de vista, em Portugal nós temos uma forte tradição municipalista e tem sido essa forte tradição municipalista que tem impedido a criação de uma estrutura intermédia de poder da administração central e entre a administração central e o poder local. Mas é absolutamente necessário e indispensável que esse poder exista, esse poder intermédio exista. Aliás, ao contrário do que se passa, por exemplo, em Espanha, em que o poder municipalista é muito fraco e ali temos um poder regionalista muito mais forte e leva à criação das regiões e à existência desse poder intermédio. Agora, em Portugal, o poder municipalista é demasiadamente forte para que se possa encontrar aqui um outro patamar de decisão política. E eu julgo que só com esse patamar de decisão é que é possível resolver muitos dos problemas que nós temos. Foi dito aqui bem que nós temos aqui um conjunto de infraestruturas, equipamentos e instituições que são do melhor que há em qualquer região da Europa. É verdade. Mas temos que reconhecer de que essas infraestruturas, esses equipamentos e essas instituições estão mais dependentes e foram mais construídas pelo poder central do que propriamente pela administração local ou por esse poder intermédio que existe. O problema da área metropolitana do Porto é que a área metropolitana do Porto é uma miragem naquilo que são as visões dos decisores políticos e, se quiserem, dos dirigentes políticos. E é uma miragem porque falta, do meu ponto de vista, a área metropolitana, temos que repensar em três níveis. Em primeiro lugar, um problema de que é preciso encontrar que haja um espírito metropolitano em todas as comunidades, quer na comunidade política, na comunidade científica, nos grupos cidadãos, em tudo. É preciso encontrar um espírito metropolitano e esse espírito metropolitano não existe. Há uma ausência total de espírito metropolitano. Depois temos que encontrar um modelo institucional que corresponda a essas exigências. E aí temos que optar claramente entre termos uma associação de municípios pura e dura ou então termos uma autarquia de grau superior, em que a legitimidade democrática tem que existir para que possa exatamente ela ter aqui uma visão mais metropolitana. E por outro lado, também, isso eu estou absolutamente de acordo, que é preciso repensar com clareza todo o espaço territorial da área metropolitana. Não faz sentido que Paredes não esteja na área metropolitana e Arouca esteja na área metropolitana. E por isso também houve aqui, do meu ponto de vista, alguma incapacidade, ao fim de 18 anos de institucionalização da área metropolitana, houve aqui a incapacidade de a própria área metropolitana ela assumir as suas responsabilidades e as suas competências. E também houve aqui, também, também estou convencido, e é a minha perspectiva, de que da parte da Administração Central não houve a vontade política de dotar a área metropolitana com os meios financeiros e os meios humanos e os meios técnicos capazes ela própria de se desenvolver. Mas também houve aqui falta de capacidade de diálogo dos dirigentes políticos, que tiveram uma visão muito mais, como diria o Guilherme Pinto, de capela, de cada um lutar pelos seus próprios municípios, porque eles, e também percebe-se, e nem sequer isto faço uma crítica, porque se percebe que há aqui uma questão de que eles têm que responder perante os seus eleitores para poderem ser eleitos, e portanto há aqui, e por isso é que eu defendo uma autarquia de grau superior ao nível da área metropolitana, com legitimidade democrática que permita esses decisores não estarem dependentes do cidadão do seu município, estarem dependentes do cidadão da área metropolitana, porque percebe-se que eles, estando dependentes dos seus municípios, têm que lutar exclusivamente. E verificamos que houve aqui uma falta de assunção de responsabilidade. O caso concreto, nós temos aqui alguns exemplos que eu gostaria de dar. O caso concreto da Lipor, que é exatamente uma associação de municípios, que o Guilherme Pinto citou, de grande sucesso. É verdade que tem grande sucesso. Mas quando a área metropolitana foi institucionalizada, não houve a capacidade de incorporar a Lipor na área metropolitana. E houve municípios importantíssimos, como Gaia e aqueles municípios a sul do Douro, que ficaram fora da área metropolitana. E, inclusive, e até a Póvoa de Varzim, que só muito mais tarde, e há muito pouco tempo é que entrou. Ou seja, se uma das competências da área metropolitana era tratar a questão dos resíduos de sólidos urbanos, a área metropolitana devia ter ela própria assumido essa responsabilidade, mas não, os municípios que tinham constituído esta associação de municípios, e ela estava a ter êxito, fecharam-se elas próprias nesta associação e não a incorporaram na área metropolitana, como ao nível dos transportes. Reparem, não houve aqui nunca uma articulação perfeita ao nível dos transportes, que era fundamental, e por isso agora se criou a Autoridade Metropolitana de Transportes. Eu julgo que nós, a falta de capacidade da área metropolitana de assumir as suas próprias responsabilidades, quer seja nas áreas do ambiente, quer seja nas áreas do planeamento urbanístico, quer seja na área dos transportes e da mobilidade, leva a que sejam criadas estruturas, infraestruturas e organismos que depois não coincidem com a própria área metropolitana. O caso das águas do Douro e Paiva, e o caso da Cime Douro, e o caso da Lipor, são paradigmas disso, e o caso da Autoridade Metropolitana de Transportes. Ora, devia ser exatamente a área metropolitana que devia assumir essas próprias responsabilidades. E depois temos municípios que fazem parte das águas do Douro e Paiva, que não coincidem com rigor à área metropolitana. E se nós andamos a procurar que ao nível de administração central se reorganizem os serviços no âmbito das 5 regiões plano, que é exatamente para permitir que no futuro nós possamos ter a regionalização com legitimidade democrática, nós na área metropolitana do Porto estamos exatamente a seguir o caminho contrário. É criar organismos que não correspondem do ponto de vista das decisões nem no espaço territorial à área metropolitana do Porto. E por isso é que nós temos aqui muitos problemas, porque não temos depois nenhum projeto que seja verdadeiramente um projeto metropolitano. E o único projeto metropolitano que existiu e que existe é exatamente o do Metro do Porto. E mesmo assim, com muitos dos problemas inerentes à gestão dos interesses localistas dos autarcas da área metropolitana do Porto. Porque não faz sentido, por exemplo, se os movimentos pendulares mais importantes entre a cidade central, o Porto, e Matosinhos, e Gaia, e Gondomar são os mais importantes, quer dizer, Gondomar ficou fora da primeira rede de metro do Porto, porque o que era importante era contemplar um autarca, que por acaso era da Maia e da Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, para se conseguir resolver o problema institucional do metro do Porto. Portanto, não houve aqui uma preocupação de terem atenção os movimentos pendulares, aquilo que são os fluxos entre as cidades, mas houve a necessidade de resolver o problema de uma forma administrativa e política. Mesmo esse projeto, que é um grande projeto metropolitano, informou por muitos erros. E aqui acho o Presidente da Câmara de Paredes levantou a questão muito importante, foi levar o metro à Póvoa de Varzim, quando nós tínhamos uma linha de caminho de ferro que, modernizada, daria muito melhores resultados do que estar a construir um metro para a Póvoa. Mas A ideia de ter um metro, que era uma ideia moderna, de uma certa modernidade europeia, levou a que se levasse um metro e depois tiveram que comprar. O metro teve que investir um conjunto de dinheiro muito elevado para conseguir comprar composições que permitissem satisfazer as exigências das distâncias entre o Porto e a Póvoa de Varzim. Mas há outras situações que a mim mais me preocupam, que é a compatibilização urbanística em toda a área metropolitana. E tenho um exemplo paradigmático. Enquanto que no Porto, por exemplo, se estava a discutir o problema no Palácio do Freixo da deslocalização da moagem, daquela moagem que lá existia, porque essa moagem ofuscava o Palácio do Freixo, e discutia-se no Porto, uma grande discussão que estava a ter na cidade do Porto, do lado de lá e a 20 metros estava-se a construir um edifício que lá existe hoje, que é uma verdadeira aberração urbanística naquela zona. Ou seja, Gondomar e o Porto estavam em perfeita dissintonia, de costas voltadas, na discussão de um problema muito complexo. E o caso se passa na circulação entre o Parque da Cidade, a Frentes Urbanas e Matosinhos. Ou seja, não há aqui, do ponto de vista de uma estratégia de planeamento urbanístico, de uma estratégia de transportes, de uma estratégia do ambiente, não há aqui um espírito metropolitano que leve a que a área metropolitana tenha sucesso. E isso, do meu ponto de vista, só se resolve se nós formos capazes de incorporar o espírito metropolitano, todos, incorporarmos e resolver o problema. Primeiro, institucional da área metropolitana. Eu percebo que termos uma área metropolitana com órgãos legitimados democraticamente, ou seja, a eleição direta dos órgãos metropolitanos, vamos criar aqui uma região metropolitana que é, do meu ponto de vista, também um pouco incompatível com a regionalização. E o que nós temos hoje aqui, estamos presos, é exatamente o problema de saber se há ou não regionalização em Portugal. Este é que é o grande problema que se coloca ao Norte e que se coloca ao país até, é saber se vamos ou não ter regionalização. E enquanto este problema não for resolvido, todas as regiões que não sejam a região de Lisboa e Val do Tejo vão sofrer este desiderato e esta situação pela ausência de um poder democraticamente eleito entre a administração local e a administração central. E por isso eu estou convencido, é a minha convicção, de que apesar de tudo, no novo modelo que está aprovado e que vai vigorar no próximo mandato, se deu um passo em frente, mas um pequeno passo, no modelo institucional da área metropolitana do Porto, apesar disso, eu julgo que é preciso repensar a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa nas duas dimensões. A dimensão institucional, no modelo institucional da organização do poder decisor da área metropolitana do Porto, das áreas metropolitanas, e depois o modelo territorial da área metropolitana. É indispensável repensá-lo. Agora, ninguém vai querer sair da área metropolitana, e o que nós estamos aqui também habituados é que o que vai acontecer é continuar a somar a área metropolitana, e qualquer dia temos uma área metropolitana que vai de Braga a Aveiro, e o interior vai continuar a ficar de fora desta mancha, e isso cria o tal problema da desertificação do interior e cria um problema de termos um país a duas velocidades, o país do litoral onde existem eleitores e o país do desertificado do interior, onde não vale a pena investir porque não existe lá gente, e cada vez existe menos gente, cada vez há menos investimento, e o que significa que nós estamos aqui numa bola a trabalhar em circuito fechado, que vai colocar o país, do meu ponto de vista, numa situação complicada, porque não há aqui a vontade política de, sabendo todos nós qual é o diagnóstico, não há vontade política de resolver o problema. Basta ver aqui uma coisa. O Guilherme Pinto levantou a questão do Mozinho da Silveira. O Mozinho da Silveira fez a reorganização administrativa do território, e muito bem. Mas nós, com as alterações demográficas que se verificaram em Portugal, havia necessidade de hoje fazer também uma reorganização administrativa do território, e bastou este governo pensar um pouco ao nível das juntas de freguesia dessa reorganização administrativa para se levantar logo uma celeuma e ficou imediatamente na gaveta, porque depois não há tal vontade política de resolver o problema. Eu não estou com a Manuela Ferreira Leite, que diria que era preciso interromper a democracia para fazer algumas reformas, mas se calhar em alguns momentos era importante que houvesse mais vontade política para poder resolver muitos destes problemas que estão a atrofiar as regiões periféricas do país. Muito obrigado.